219. Juliette Tango Zulu aos 4398, boa viagem. 98, bom dia. Salvador 3P5414. Aérea 2591, numa centena com 12, 1014, pouso autorizado, pistão 10. Entre pouso 10, 2591. Entrando na Coral, Tango Zulu. É um tráfego 1 km Quebec Serra, um Bravo November 2 Alfa, efetuando voo no visual para Morro de São Paulo, a 1 no meu pé, sem interferir com o seu tráfego, hein? São rotas divergentes. É show, 888. 888, Livre LS, você para 2 mil pés, o altímetro 1014, como estabilizado no localizador? 2 mil pés, 1014, voo 888. Costa Zulu já está voando direto destino? Direto destino, senhor, né? Uma hora para o destino. Então, 1245 em Teofilândia. Confirma? Bom destino, senhor. Curiosidade, quantas milhas em Salvador fica a localidade? Salvador, já presente, eu estou aqui, 90 milhas. Ok, ciente. Tango Zulu, voe na proa de coral. Proa de coral, Tango Zulu. Dois, dois, um, na linha e mantém o nozelo. Web 58 no Uno. 58 no Uno. Chame Recife ao 3325, bom voo. 58 no Uno. 3325, bom trabalho. Entra na Fox 2591. Direita na minha escuta até a. Força. Taxi Delta. Navio. Lambda 3 no 1, via Ring Alpha, considero no 0, torre no 86, ajuste no 0 no 4, tomou voo e bom dia. Ring Alpha no 0 no 4, 86, torre. Olha só, confirmando, são 4 horas, tá? 4 horas de autonomia. Confiado, 4 horas, bom voo. Muito obrigado, até a próxima. É. Dois, dois, um, nove, quatro, oito, dezenove, oito, boa viagem. 798, grato. Controle, é o TRIP 5221. TRIP 5221, no contato, radar de recolagem, suba critério para o 200, feita agora. E subida critério, grato, para Golem. Autorizado, cruzamento da 1028 em direção ao pátio militar. Avião, não, mantenha sua escuta até o corte? Afirmo, mantenha até o pátio. Avião. Quentão, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, altímetro 1.014 via corredores, informe Paripe. Confirmando o POV e o equipamento? Com 1014 no altímetro em condições visuais, efetuando a travessia da Baía dos Santos, confirma? Ok. Na travessia da Baía dos Santos, informe em... no farol da barra. Direcionando no litoral sul do Salvador, Romeu Fox, lá. Controle, é o tribo voltando, confirma que está livre da restrição da 15ª milha? Afirma, está livre. Certo. Bono 888, complete a aproximação, chame a torre, 1862. 1876. Do Lua. Já está ingresso, livrando a CTR Salvador. Já começa a livre no 345, mantém as condições visuais 510. Na ingressão na FI Recife, tente contato 2545 ou 2085. Triplo 8, continue e aguarda autorização de pouso. Aguarda na autorização, 1-888. E a 3-11 agora sim, decolagem autorizado, 1-CT na colagem. Solo 3859, puxa estacionamento, está no 03. Estacionado 0135, 0135 no transponder. 5, acione 0135. Triplo 8, pouso autorizado no 0, 1 ACT na colégio. Pouso autorizado, gol 1, triplo 8. Controle Salvador, bom dia, do Oceaner 6311. Oceaner 6311, bom dia. Contato radar na decolagem, subiu até 360 após 2000, direto Leda. Direto Leda, após 2000, contato é radar, 6311 no Oceaner. Luiz Gecko Fox, bom dia, informação. É a Mike, confirmando para a Serra Whisky 9 Bevitz, nível 240. uniforme no através do Parque Pituaçu. Lima. Gente, informe através do Parque Pituaçu para transferência 2. Só um minuto para a sua autorização, ok? Está tá autorizado o acionamento, aguardando só um minuto para a copa. Fala, Paulo, é o Charlie, prossiga, amanhã. Da 3859 para o táxi com 112 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 41. Via Índia Alfa, ponte para 186, ajuste ano 0, 14, Tambovoi, bom dia, tá 3859. Tá no gol 1-8-8, lembrou? Indio Bravo no ponto espera 186, da 3859. Temos, tem um bom voo, o da 3859. Obrigado, lá. 1-8-8-8. Bom dia, táxi de Alfa, foi Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, estou na tripla. Tem uma matrícula da aeronave, papapá, que chamou, autorização ao solo. Charlie, confirma o horário da notificação. Seu plano de Tassalete ainda não tem no sistema aqui o hotel Serra. Charlie, só um minuto para a copa. Whisky Xbox, tá pronto, cópia? Whisky Xbox, na escuta para cópia? Bom, 63, 1, haveria possibilidade de a gente se coordenar com registro para o OGP-10? Só um minuto, aguarde na minha escuta. Muito obrigado. Controle Romeu Fox Lima, dando através do parque do Pituaçu. Romeu Fox Lima, para ingressar no circuito, chame torre em 1862. 1862. Sou Salvador Papá, Romeu Fox Lima, passou o parque do Pituaçu. Intenções direto, Pátio 5 VTA. Autorizado direto para o Pátio 5, reporte na final para o próprio... Uma centena com 12, o Papa Romeo, Romeo Fox Lima. Uma centena com 12, estava na final, parte 5 especial, Romeo Fox Lima. Controle Salvador, bom dia, gol na 982, informação. 982, bom dia, sem identificação, desse mantenha o 050, chegada Mari. Papa Hotel Serra Tchalha na escuta solo. Recado vindo da sala IET, seu plano. E o mesmo pediu para que o senhor entrasse em contato com o mesmo aqui para verificar a situação. Tem um número de lá da sala IET? Nós só podemos autorizar o seu voo até o Serra Charlie com a liberação da IET, porque aí chega no plano aqui no sistema da gente. Então, ele solicitou que o senhor entrasse em contato com o mesmo. Charlie Eco Fox, tá na escuta para a cópia? Sinal, passe 5, BCL, Romeu Fox. Reporte solo controlado do pátio 5, Romeu Fox Lima. Reporte para solo controlado, pátio 5, BCL, Romeu Fox Lima. Sorriu, 3859, pronto com espera, dá 10. 3859, alinhar e decolar, 10, 120 graus, 10 nós. Ali decola 10, 3859. Investigação de Sleiman Nil de voo 060, chegada mar. Tenta decolagem 110, 3359. Tente. Patango Whisky Eco Fox para Serra Whisky November Vito autorizado, nível 240, a rota direto Espino, Serra Papa Índia November Oscar, após direto Pagem, Papa Alfa Juliette Eco Mike, após conforme plano de voo, decola da pista 107, após a decolagem curva à direita na subida Gole, após Eval, após direto Espino, Serra Papa Índia November Oscar. Aciona transponder 5536, controle 119, decimal 8, e a torre opera em 118, decimal 612. Nível autorizado 240, Whisky Eco Fox, no pátio 5, confirme pessoas na borda. O Whisky Eco Fox já estacionado para o táxi, chama Torre 186, ajuste 0-1-4, tem um bom voo e bom dia. Controle Salvador, está 3859, Adael cruzando 1800. Está 3859, contato radar na decolagem. Mantenha 3 na zero após 2.000 pés direto Leda. Após 2.000 pés direto Leda, 3859. Controle Otrano, 3.2, na 10. Whisky X Fox, pátio 5, chama para ingresso. para o 200, chame Recife em 1260, alternando 1288. 1260, alterna 1288, grato. Tango Zulu. Mantém uma centena, agora está a 5 milhas para Coral. Serviço radar terminado. Chame o controle Ilhéus em 120, décima 1. Livre LS. Isso é para 2 mil pés, o altímetro 1014. Informe estabilizado no localizador. Livre para 2 mil pés, 1094, ajuste, autoridade LS, formará estabilizado, voo 982. Controle, o 3859 solicita. Prossiga com sua solicitação. Solicitação. Se possível, vá direto para gás, cross. Aguarde. Max Fox autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceirão no acesso. Limite de tráfego na área do centro Recife, o mesmo solicitou que mantivesse a saída aí. Mantém a saída, 3859, obrigado. Colagem, o Whisky Echo Fox, pista 97, 120 graus, 10 nós. Zero 02, desça para 3 mil pés, o altímetro 1014. Simpatia, para 3 mil pés, 1014, já, 3602. Isso que é com foco lá o 08, 198, boa viagem. Confirma a frequência? 198 ao 08. A 3259 cruzou 150, chame Recife 3325. 3259. 3259. Estamos em Recife 133, decimal 25. 3329. 4 olhas para passar com o Whisky Echo Fox. Whisky Echo Fox, contato radar da decolagem, suba ao 240 no perfil Golia. Fox. Solo. E novamente Hotel Sierra Charlie, Grupo Zulu, confirmando o nome da localidade. Então, Serra Charlie vai prosseguir litoral sul ou litoral norte, afastado de quantas milhas aproximadamente? Diga. Sua vetoração foi com a proa 240 por no máximo 10 milhas. Esquerda 240. Salvador, gol na 982, estabilizado em LS. O Whisky Echo Fox, curva esquerda proa 240. Objetivo. Voo número 92 já estabilizado? Estabilizado. Chame agora a torre em 118 decimal 62. Torre 1186, voo 982. Torre Salvador, bom dia, voo 982. No 982, 1 centena com 10, 1014, pouso autorizado, pista no 0. No 0, no 4, livre pouso, pista no 0, gol no 982. Localizador. Ok, livre LS, descendo para 2000, vai reportar já 302. Aciona transponder 0154, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 62, hotel Serra de Arles. Controle 119, decimal 8, Hotel Sierra Charlie, confirme estacionamento e pessoas a bordo. Val. A Charlie está no pátio 5, o aero está aí.